Azul 4209, completa final, torre 186, teu bom pouso. Obrigado. Torre de Salvador, boa noite, Azul 4209. Objeto 6748, está livre o ILS, desça para 2 mil pés, informe no localizador. 2 mil pés, GPLS, informa no localizador, objeto 6748. 3305, autorizado para o DITAP, desça para 2 mil, ajuste e permanece padrão. Sim, direto DITAP 2 mil, já 3305, ajuste e permanece padrão. 2 Uno, direita Alfa Juliette, portão 8 nessa frequência. Direita Alfa Juliette, portão 8, né? 2, portão 4, 2, 0. É 3305, número 2 na aproximação, índice de redução de velocidade, informe no localizador. 3305, reduzindo a velocidade, vai reportar estabilizado. Está autorizado o procedimento, então 3305. Objeto 6748, passando duna, completa final, torre 18-6, até o meu posto. 18-6, o objeto 6748, boa noite. Salvador, boa noite, objeto 6748, no ILS. 48, autorizado, pouso, pista 10, uma centena com 109. Nível pouso 110, o objeto 6748. Completa aproximação, torre 18-6, até o meu posto. Gente, para 3305, obrigado. Torre Salvador. Salvador, boa noite, tá 3305, final da 10. Fez 305, ciente, agora que está livre. Ciente. Sete, quatro, oito, no solo de 2-8, direita, 1-2-1-9. Olhe para 1-2-1-9, FG, 7-4-8, boa noite. TAM 3305, vento 120 graus, 1-0-9, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, TAM 3305. Salve Salvador, boa noite, Atlético 748, livre pronto. 748, Alfa e Índia, portão 3. Alfa, Índia, portão 3. TAM 3305 no solo 04, ligou à direita, dá passagem ao 737 da web, segue o mesmo, sua posição número 4, nessa frequência. Gente, ligou na pista direita, seguindo a WebJet, posição 4, está lá na sua escuta, está lá 3305. informação Romeu 360 de Guarulhos. C3 no 3, aguarde cópia Guarulhos. Aguarde. Cópia. Copia, 3. Guarulhos 360, pelo ISC 50, decolagem 10 direita, da EL Leda Bidev 119.8, 5166. Visado 360 Guarulhos, na Central ISC 50, decolando da EL Leda Bidev 198-5166, chamei 6313. Chame pronto, chamei. Pará. Controle Salvador, boa noite. O Xené 6224, transfere, incidente da Romeu. Boa noite, Oceaneer 6224, identifique. Vou ir na proa de duna, desço para 2.000 pés, ajuste padrão, está livre a final ILS. 2.000 duna, ajuste padrão, tomará canalizado. Autorizado, chame táxi.